cidade. Os melhores comunicadores estão na Rádio Cidade. O melhor do jornalismo do Paraná, das 18 às 19 horas. Rádio em ritmo de Cidade Grande. Cidade! Rádio Cidade. Convocação geral no Carnaval.